5 com 7, aproximação LS, chama a Torre Salvador em 118 decimal 95. A Torre em 1895, 3597. Escuta. Vai passando o marcador externo, pista 0. 3197, traço do estado, cheque o trem pouso autorizado, pista 0, vento 1, vento calmo. 3597, baixar de checado, vento calmo e pouso. 3597, solo ao 01, controle solo 12, no decimal 9. Solo 21, decimal 9, da 3597. Salvador, boa. Bom dia, da 3597, Libra. 3597, Alfa Juliette, meia dúzia. Alfa Juliette para o meia dúzia, da 3597. Salvador, gol 99190, está lembrando o nível 243. Salvador, 1 desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1097, prevendo chegada a bom. 2 mil pés, altímetro em 17. Bom, é o número 1? Tranquilo, 996. Então estamos aprovando o pelo, descendo para 2.000 pés, com 1.000 pés, Força Amador, muito bom dia. Lanterna Mendoza 25-0-0, próximo ponto ideal, informação em dia. 65, assim, identificação de sua... Pera, quando pronto, desce para 2000 pés, altímetro 1017, chegada bom. 1017 no centro, autorizado descida até 2000 pés, chegada bom aqui hoje, né? 225. Cinco foi pelo. Tudo pelo voo 799. 2017, seu livre VDS, chão subizado no localizador 99. O Pantará está habilitado, voo 99. Estabilizado, ILS 3, Gol 9, 9, 1, 1. Tem uma coisa de aproximação, ILS, chama 2, Salvador, em 1, 8, 9, 5. Oi, Salvador, 18, 9, 5, Gol 9, 9, 9. Controle, acionamento 2, 2, 5, possibilidade de voar, zona, vai ser interceptado. Oi, Duna. Oxinema 265. Oi, Salvador, Gol 9916, passando IGFA. Gol 9916, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 10, vento calmo. Livre pouso 10, Gol 9916. Tilma. Obrigado, Brasília, 320, Perzolano 7, Nicola, pista 10, primeira curva direita, saída arbórea elétrica, controle Salvador 108, transponder 5116. É, só confirmando a saída. Arbórea elétrica. Nada 320 para Brasília, via Perzolano 107 até a Pino, decolada pista 10 com curva à direita no perfil da arbórea. Transição Elefa, controle após 120.8, transponder 5116, 135.7. 135.7, cotejamento correto, chame pronto, puxa. Chamará para o puxa, 135.7. D5 inicia redução, aguarde um vetor para o localizador. Iniciando a redução, vai guardar vetor ao acionamento 9916, no solo 20, direita, controle solo no 21.9. Direita, 21.9. Gol 9916, táxi autorizado, Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette 04, na verdade. Lagoa, Xanaemé 225, você está autorizado nessa interceptar? Pode um vetor para interceptar com a noite de situação mais confortável. 6225, pode voar na proteção. Só um minuto agora. Cinco voos e um dia serra. Utilizado visual de 1700. Outros metros 1017. Chame o visual para o campo. 225, competir a aproximação visual e chama a torre agora em 18 decimal. Chamem a torre 1895. 1895, 1895. Corre, Salvador, muito bom dia. Hoje é 6225. Está girando o sinal. LS, estão no zero. Gente, a Xané 6225, bom dia, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento calmo. Vento calmo, pouso autorizado, pista no zero, Xané 6225. 225 no solo 27, livrou, controle solo no 219. Olá, Salvador, muito bom dia, assinamento 225, ingressou na Alfa. Assinamento 225, está autorizado, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05, assinamento 225, graças. Salvador, Alta 3517, está no 06, pronto para pushback, acionamento. Autorizado, 3517, chame táxi. Chamará para o táxi da 3517. Celta 3517, está com 143 a bordo, alterna Galeão, autonomia de 4 horas e 1 minuto. 3517, parte principal, taxa Índia, posse de espera da 90 Torre, 1195, Senegal, no 017. 1017, no torno de espera, no 07295, torre da 3517, vem aí. Azul. Bom dia. É o 3517, próximo à cabeceira 10, pronto. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, pista 3597. Dan 3597, decolado aos 42, controle Salvador no 20.8. Caralho, bom dia. Controle Salvador está 3597. Contato radar, decolagem, submontão 320 CW. 320 CW. 597, chama centro Recife em 260, alternativa 28, 28, 28, bom dia.